está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou o Marcos Leite. Oi, Lízia Nascimento, chegando para ficar com você até as 15 horas. Tudo bem, Lízia? Eu tô bem. Bom, quer dizer, eu estou bem, mas vejo que você não tanto, né? São os percalços. Tá. São os percalços, faz parte. Mas vai melhorar. A gente se recupera. Marquinhos, deixa eu falar uma coisa. Quer dizer, como é que foi o Dia dos Pais, né? Eu acho pois que começou é. Agora. O Dia dos Pais foi maravilhoso, né? Clarinha. Na companhia, né, da Clara Maria. É realmente um Dia dos Pais muito especial, né? O primeiro com ela aqui. É, marinheiro de primeira viagem. Pois é. Muitos presentes, parabéns e tudo valeu, mais. Valeu cada minuto. E, claro, agradecendo mais uma vez o carinho de todos os ouvintes. E você passa, a partir deste momento, a ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Lízia, o que temos como fatos marcantes do dia 12 de agosto? Bom, do dia 12 de agosto é o seguinte, gente, estou lendo já. No dia 12 de agosto é o Dia Nacional das Artes. Podemos dizer que é a expressão de um povo, tradução do pensamento de uma época, exteriorização dos anseios humanos. A arte, por sua função pura, simples, tem o seu quê de poesia e divagação. Sim, e que mais? O segundo fato é o seguinte, também no dia 12 de agosto de 1943, nasce a cantora Clara Nunes, na cidade de Paraopeba, em Minas Gerais. Seu pai, Mané Serrador, era violeiro e cantador de folias de reis. E para quem não sabe, a folia de reis é uma festa religiosa de origem portuguesa que chegou ao Brasil no século XVIII. Também no dia 12 de agosto, só que no ano de 1964, desencarnou o escritor inglês Ian Fleming, ele que criou o famoso personagem de cinema James Bond. E também nesta data ocorreu a Revolta dos Alfaiates, também conhecida como Conjuração Baiana, um movimento de importância histórica relevante, né, na história do Brasil, um movimento que contou com a participação de sapateiros, alfaiates, bordadores, ex-escravos e escravos, né? Um movimento de ordem separatista. Num outro campo de ação, essa revolta também teve o apoio de padres, médicos e advogados. Vale lembrar que essa revolta acabou sendo sufocada posteriormente pelas forças do Império. E, Lízia, o que, que a gente tem... Né? Pois é, e o que, que a gente tem no programa de hoje em relação ao tema? Bom, o nosso tema de hoje é Conquista, com a participação dos jovens da confraternistas do Encontro da Juventude Espírita Obreiros do Bem, em Geob. Hoje temos também o Tô na Área. O Tô na Área está de volta com entrevistas obtidas na palestra recentemente realizada pelo jornalista e escritor André Trigueiro, no Grupo Espírita André Luiz, sobre o tema Espiritismo e Ecologia. Vamos lembrar que esse programa é gravado, né? E o inédito dele vai ao ar às quintas-feiras de 2 às 3 e a nossa reprise aos domingos também de 2 às 3. E se você quer falar com a gente, mas não sabe como, anote por telefone, ligue de agora em diante até às 3 da tarde desta quinta-feira, dia 12 de agosto, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Você pode também falar com a gente através do e-mail do Espaço Jovem, que é o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Por que não também o nosso site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Outra opção também é o fax, código de área 21-3386-1444. Ou então por carta, como assim? Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. O nosso CEP, muito fácil, é o 21-920-000. Seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? quiz. Bom, para o nosso quiz dessa semana, o que que temos aqui é o seguinte. Pergunta da semana. Qual o nome do primeiro e mais famoso livro ditado pelo espírito André Luiz ao médium Francisco Cândido Xavier? Opção A. E a vida continua? Opção B, ação e reação? Opção C, nosso lar? Bom, então responda a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 12 de agosto, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 33966969, 33966969. Ou então até a próxima segunda-feira, dia 16 de agosto, você envia uma mensagem para a gente através da nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai no menu Programação, no submenu Espaço Jovem, e aí ao entrar na página do programa, clica na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem e deixa lá a sua mensagem. Ou você pode também mandá-la através do nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Não esqueça de informar, seja qual for o modo de envio, o seu nome completo e um telefone para contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar cada um, né, das revistas. Isso. Reformador, publicada pela Federação Espírita Brasileira, e Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Não esqueça, o prazo está acabando. Todo mundo aí, participando, gente. Hein? Correndo. Tô na área. Bom, gente, voltamos aqui com o Tô na Área, né? E o Tô na Área dessa semana, quem esteve no Grupo Espírita Andera Luiz foi Marcos Leite e a nossa Márcia Coelho. E eles foram lá, foi no finalzinho de junho, e colheram algum material, e a gente vai saber com o Marcos, né, o que foi que eles fizeram. O que rolou de legal lá, Marcos? Pois é, nós estivemos lá acompanhando a palestra do jornalista e escritor André Trigueiro sobre o tema Espiritismo e Ecologia. Um evento muito legal lá no Grupo Espírita André Luiz. E realmente vale a pena conferir esse material. A gente tem um material muito rico, muito lúcido a respeito da ecologia e a respeito da inserção dela na nossa sociedade, correlacionando isso com a doutrina espírita. Vamos conferir. André, você que está lançando mais um livro, né, Espiritismo e Ecologia, resumidamente, qual é a grande ponte que existe entre uma coisa e outra? A princípio pode parecer que são dois vetores distantes, mas você conseguiu encontrar a grande ligação. Qual é essa ligação? Espíritas e ecologistas defendem uma nova ética para a humanidade, denunciam o senso de urgência na direção de uma mudança estrutural em relação a hábitos, comportamentos e padrões de consumo. E espíritas e ecologistas se utilizam de uma ferramenta fundamental para a percepção da realidade, que é a visão sistêmica. É entender o universo como um conjunto de fenômenos interligados e interdependentes que interagem o tempo todo. Ou seja, estamos todos no mesmo barco, precisamos nos dar conta do risco que representamos para nós mesmos. E quando se fala de sustentabilidade, a gente está falando de valorização da vida, equilíbrio, discernimento nas escolhas que a gente faz em favor da existência. E esses não são apenas valores cristãos, são valores ecológicos. Desse tema, espiritismo e ecologia, para a juventude atual, essa juventude da tecnologia, das comunicações virtuais, da internet, das redes sociais, qual a importância desse espiritismo e ecologia para essa juventude? Olha, eu imagino que o meu maior medo do aula há 7 anos na PUC, a garotada numa faixa etária de 20, 21, 22 anos. Me acostumei a ver nos primeiros dias de aula o segmento da turma com um olhar fosco. E aí a minha percepção é que em boa parte dos casos esse olhar de peixe morto tem a ver com uma enorme sensação de vazio, uma dificuldade de entender o sentido da vida, o que eu estou fazendo aqui. Se a humanidade não tem jeito e o planeta muito menos, o que eu vou fazer para mudar? Eu não tenho esse poder. Eu não estou afirmando, eu estou compartilhando impressões. mas eu já tive confirmações dos alunos que se aproximaram mais de mim. Portanto, a mim me parece que é possível que o livro possa contribuir no sentido de emprestar lucidez a esse momento particular e importante da vida, que a gente está no auge da excitação dos sentidos, da juventude, da força, do vigor, e muitas vezes todo esse estado metabólico não corresponde a uma mente que percebe saída, solução, perspectiva e encaixe o teu personagem no teatro da vida num papel que lhe apraz. Então eu acho que o livro empresta sentido à luta que todos nós devemos empreender em favor da vida. Não importa se a gente vai conseguir transformar a realidade, importa que cada um de nós faça a nossa parte, isso não é pouco. E a gratificação, ou seja, a recompensa, o retorno que a gente tem, quando percebemos que independentemente da profissão que a gente escolha, da fé que a gente professa, você se sente útil, esse olhar fosco de peixe morto, ou essa sensação de vazio, se esvai. Portanto, eu acho que o convite que em todos os capítulos do livro a gente está fazendo é denunciando o problema e dizendo: e aí? Você se sente? O que você acha disso? Sabendo que você pode transformar essa realidade. O que te parece que seja possível fazer dentro do teu universo, do teu trabalho, do teu curso, da tua casa? Esse convite o livro faz. Então, essa é a intenção. E falando nessa transformação, né, bem prática, que a princípio, né, você está buscando, o jovem realmente tende, né, a ser muito consumista, né, a gente sabe. Ainda mais nos dias de hoje, né, com tanta oferta de produtos que ele tem à disposição, produtos que são, né, atraentes. Né. Você, não só no livro, mas na tua percepção, na tua experiência, o que você pode dizer em termos de toques, né, pro jovem, no sentido de ser mais ecológico, além de espírita? Olha, sinceramente, eu acho que é uma covardia a avalanche de apelos publicitários na direção de crianças, em primeiro lugar, e em segundo lugar, dos jovens, confundindo o discernimento que se deve ter com o que você ganha adquirindo aquilo que você não necessita. Portanto, falseia-se a realidade, e como o mestre Hermógenes, que introduziu a yoga no Brasil e foi grande amigo de Chico e é amigo de Divaldo, já disse num texto belíssimo, é importante a gente se desiludir. A desilusão é bem-vinda. A desilusão é necessária. A gente precisa quebrar o falso encantamento. Portanto, eu estou falando de uma perspectiva espiritual. A gente precisa valorizar o tempo de permanência na Terra com aquilo que importa, que interessa e que é necessário. O consumismo distrai, destoa, ele gera problemas enormes pela forma como nos sentimos atraídos pela matéria, que é uma característica dos habitantes dos mundos primitivos. Nós já passamos por isso. E a gente não retroage, a gente persiste num comportamento que não nos cabe no mundo de provas e expiações, que é o apego à matéria nesse nível. E do ponto de vista ambiental, nós temos o enorme desafio de saber usar os recursos naturais não renováveis num planeta onde a cada dia reencarnam 200 mil pessoas. A cada ano somos aproximadamente 70 milhões de terráqueos. E o planeta é um só, os recursos não são infinitos e a gente precisa negociar a forma como nós vamos usar esses recursos. O consumismo, ele gera uma concentração imoral de bens e recursos não renováveis. Ele retroalimenta o egoísmo, o orgulho, a vaidade, que são sintomas de um espírito imperfeito. E ele não permite que a gente faça as escolhas apropriadas enquanto espírito em evolução. Então, são enormes os desafios do nosso tempo no sentido de inocular o antivírus do consumo consciente. Consumir é fundamental. Consumir com consciência é urgente. E o consumismo significa um risco espiritual e material, que precisa ser conhecido E se a gente não encara esses fatos, se a gente não denuncia esse risco, eu não vejo saída para a humanidade senão um aprendizado doloroso em função de um colapso dos ecossistemas que não conseguem suportar a sanha de consumo, especialmente dos países ricos ou em desenvolvimento. Bom, você sente alguma diferença da juventude atual para a sua juventude, né? Porque você era jovem, se falava de ecologia, de meio ambiente, de desenvolvimento sustentável, e hoje em dia esses assuntos são tão falados em escola, em universidades e também dentro de grupos jovens. Você sente alguma diferença? Há muita diferença. Esse assunto hoje está em escolas públicas ou particulares, ele está colocado. Eventualmente não colocado do jeito mais apropriado, mas está presente. Patrulhas mirins que fiscalizam em casa o que os pais estão fazendo quando abrem a torneira, quando jogam fora o que é reciclado, etc. Isso está acontecendo. Universidades que abrem disciplinas eletivas ou obrigatórias, cursos de especialização, ou MBE, ou MBA, ou mestrado, ou doutorado, você tem um cardápio que não existia para seguir esse caminho de esclarecimento dentro de uma determinada área profissional, porque há uma demanda de mercado profissional que tem algum conhecimento, por mais rudimentar que seja, de sustentabilidade, ele é mais valorizado em diferentes áreas. Na área do direito, na área da engenharia e arquitetura, na área do jornalismo, você vai encontrar essa demanda. E os políticos mudaram o discurso, os empresários mudaram o planejamento estratégico, as tradições espirituais, isso eu falo no livro, debatem teologia ambiental, organizações não governamentais que abraçaram essa causa, sindicatos, condomínios, você vai encontrar isso no varejo de diferentes grupos da sociedade. E o jovem dentro, né? Então você, o cyberativismo, a gente vai ver nas mídias digitais, é um comprometimento de jovens que, se não organizam o movimento, replicam via Twitter, e-mail, blog, comunidades, no Orkut. Quer dizer, você tem uma densidade de musculatura virtual trabalhando campanha na direção da sustentabilidade. Em 20 anos, a gente está vivendo numa cultura que é bem diferente. Para melhor. Espaço Jovem. E hoje no Espaço Jovem, o tema principal em discussão é algo que certamente todos nós buscamos. Estamos falando sobre conquista. E, para tanto, recebemos com muita honra o Paulo Obaica, ele que é trabalhador da Associação Espírita Obreiros do Bem e do Núcleo Espírita Universitário no estado do Rio de Janeiro. Paulo, muito boa tarde. É uma grande alegria recebê-lo aqui no Espaço Jovem. Seja muito bem-vindo e sinta-se em casa. Paulo, bem-vindo. Prazer em revê-lo, né? Desde aquele nosso último encontro lá no Engiob. E que bom ter você aqui novamente com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, né? A satisfação estar aqui com vocês. E estamos aqui, né? E mais uma vez na Rádio Rio de Janeiro e mostrando a nossa satisfação e a nossa alegria de estarmos juntos. Com certeza. Então vamos para o nosso trabalho de hoje. Vamos. É verdade. E Paulo, realmente, conquista é algo que fascina, né? Que é o objeto, né? do desejo, da busca de todo mundo. Mas o que é efetivamente a conquista? Bom, conquista é algo obtido por luta ou à custa de grande esforço, né, Marcos? Sim. Nós temos a conquista em vários campos das nossas atividades. Nós temos as conquistas científicas, tecnológicas, as humanitárias, as conquistas dos direitos humanos, as conquistas pessoais, financeiras, profissionais e as espirituais. Hoje, nós vivemos na época do ter, em detrimento do ser. Sim. Né? E as nossas conquistas de hoje são a posição social, o poder, a posse, as possibilidades para adquirir cada vez mais e mais bens materiais, os supérfluos, consumir, armazenar bens, acumular, trocar a cada mês os nossos aparelhos eletroeletrônicos, nossos celulares, os computadores, né? é a conquista das novidades. Tudo muito ligado à esfera material, né? Exatamente, é exatamente. E a gente vê que a psicologia sociológica do passado, ela nos recomendava a posse como forma de segurança. A felicidade era medida em razão dos haveres acumulados. Sim. E a tranquilidade se apresentava como sendo a falta de preocupação em relação ao presente e ao futuro. Né? A gente vê que mesmo as religiões preconizando a renúncia aos bens materiais, elas referenciavam os poderosos, os ricos. Então a felicidade poderia ser comprada. É verdade. E nesta visão, né, a conquista passou a ser exclusivamente material. É óbvio que ninguém faz apologia da escassez e da miséria na busca da realização pessoal. Nem recomenda-se o não usufruir dos recursos e os confortos que a tecnologia e a ciência nos oferecem. É verdade. Só que nós temos que lutar, sim, para conquistar os nossos ideais, mas lembrando a nós mesmos. E como é que ficam as nossas conquistas morais e espirituais? E os valores éticos, né? O ser humano, de forma alguma, é a aparência que se apresenta. A sua realidade é o somatório das incontáveis experiências de aprendizado em reencarnações passadas, abrindo-lhe, assim, espaços emocionais e morais para mais elevadas conquistas no rumo da sua plenitude. E a nossa conquista da tranquilidade, do sono sereno, do dever cumprido com dignidade, né? Onde estão essas situações? É verdade. E a conquista de podermos encarar os amigos, os familiares e dizer, até como Paulo dizia, eu combati o bom combate, né? Claro. Poder caminhar de cabeça erguida, sorrir, estender a mão com humildade conquistada através do labor no bem. E aí a gente lembra a questão 919 do Livro dos Espíritos sobre o autoconhecimento. E Santo Agostinho ali, né, respondendo maravilhosamente a Kardec, ele coloca que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Muito bem lembrado, Paulo. É uma grande conquista. Grande conquista. Não é? Então, Paulo, vamos lá para o número 2, pergunta. Nem sempre conquistamos aquilo que almejamos. Como podemos lidar com o fracasso, a frustração? A gente pode até perguntar, o que nós almejamos realmente, depende, né? Depende de cada um, lógico, né? Qual é o nosso foco, né? Só é o nosso foco. É verdade. Será que aquilo que nós almejamos é o melhor para nós, realmente? É verdade, é isso aí. Que visão nós temos disso, né? E aí a gente coloca que o sucesso é sempre o prêmio para quem luta e aspira por ascensão, poder e destaque. Não se tratam de buscas egóicas, mas de instrumentos de uso para conseguir a vigência dos ideais. Ter, possuir para manter-se com dignidade em segurança econômica, social, emocional, é um sentimento existencial através do qual se harmonizam algumas necessidades psicológicas. Sim. E aí a gente vê em Joana de Ângeles que o sucesso significativo se expressa como atitude de equilíbrio entre o conseguir e o perder. Olha que interessante que Joana nos coloca. O sucesso significativo se expressa como atitude de equilíbrio entre o conseguir e o perder. Impressionante. Nem sempre todas as respostas da luta são positivas de triunfo. É isso mesmo. O fracasso desse modo faz parte integrante do comportamento da busca. Não se deter quando por ele visitado. Retirar a lição que encerra, analisar os fatores que o produziram, a fim de que não se repita, e recomeçar quantas vezes se faça necessário. Eis a forma de torná-lo um sucesso verdadeiro. Quer dizer, claro. Essa coisa do fracasso, né? Assim, trocando em miúdos, é como você encara ele, né? Ou seja, você fracassou de uma determinada situação, mas se você tirar dali uma lição, uma forma de recomeçar, né? Exatamente, não é fracasso, né? Exatamente. Olha, eu errei, caí ali, não vou passar por aquele de novo. Né? Nós aprendemos, podemos utilizar as experiências adquiridas com a nossa queda, com o nosso fracasso, para que a gente, consiga alcançar depois, conquistar. Isso, né? Como você lida com ele, ele é super, extremamente benéfico, né? Se você souber lidar com ele. E a gente vê que, por exemplo, a rebelião ante a ocorrência do fracasso, a desestruturação íntima, a perda do sentido da luta, além de constituírem prejuízo emocional, aí sim representam um fracasso real. O insucesso de um cometimento pode tornar-se experiência que predispõe ao triunfo próximo, como você colocou. Com certeza. Agora, tudo bem, né? Digamos que a gente consiga, né, realizar nossos sonhos, projetos. É muito difícil a gente conseguir realizar tudo que almeja, né? Mas tem gente que consegue. E aí cai numa espécie de vazio, né? Ah, já conquistei tudo, já realizei tudo. Mas não pode, a partir daí, surgir um espaço para outros projetos, para outros sonhos. E o que fazer para conquistá-los? E também, até embutindo na pergunta, como fazer para manter esse elan, essa vontade de buscar mais, de conquistar mais? Marco, olha só. Quando nós temos essa busca pelas conquistas, pelos prazeres materiais, a gente nunca vai ficar contente, né? Nunca vai ficar satisfeito, que sempre vão ocorrer, né, oportunidades, novos desejos, novos anseios. Sim. E aí a gente pega, né, mais uma vez a orientação dos amigos espirituais, Joana de Anjos, através de Divaldo, que nos colocam, enquanto nós não conseguirmos conquistar, né, o nosso espaço espiritual, moral, fica complicado. Porque senão a gente vai querer cada vez mais. E cada vez nós vamos ficar naquele vazio existencial. Né? Até levando a gente a um estado de depressão, porque a gente não consegue nos satisfazer. Né? E aí, como a gente vê na universidade, né? Nosso dia a dia na universidade. Você faz o curso de graduação, depois você faz o mestrado, depois você faz o doutorado, o pós-doutorado, e você não para. É verdade. Você fica numa busca eterna e você não se satisfaz. E depois do pós-doutorado? Não é? O pós-pós. Pós-pós. A gente vê várias e várias pessoas com vários pós insatisfeitas. E continua. Não consegue realizar. Enquanto você não estiver construindo algo de sólido espiritualmente para você e que você possa ajudar, através até da pesquisa, o seu irmão, né? Você não vai conseguir nunca se satisfazer. Então você tem realmente de ter essa meta, a sua evolução espiritual e a ajuda ao próximo. Aí com certeza você se satisfaz. Exatamente isso que eu ia falar, né? Uma historinha que um cara, ele pediu muito dinheiro, né? Então, quer dizer, conseguiu aquele dinheiro todo e depois, assim, entrou em desespero, porque já não tinha mais nada para comprar. Exato. Aí falou assim, aí quer dizer, aí veio um espírito e falou para ele, mas se você empregasse esse dinheiro, né, ajudando outras pessoas, você nunca ia ficar insatisfeito, você teria sempre um emprego para dar esse dinheiro, né? Não é isso? Né? Então, quer dizer, é essa coisa, né, do não se contentar, né? Fiquei rico, não faço mais nada, sentei. É porque que a gente, como tudo, trabalha nessas obras da, né, assistenciais, nós temos o Hospital Pedro de Alcântara, e a gente vê a importância para nós desse trabalho. Isso. Né? A gente auxilia o outro na nossa humildade, na nossa pequenez, mas a gente é muito mais auxiliado, porque a gente preenche. Primeiro beneficiado somos nós. Exatamente. Muito bem lembrado. E a gente está conversando com o Paulo Obaika sobre o tema conquista aqui no Espaço Jovem de hoje. Essa conversa muito legal continua daqui a pouquinho no próximo bloco. Até já! Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através da internet. Já acessou o site da Rádio Rio de Janeiro? E mais, já acessou a página do Espaço Jovem dentro do site da rádio? Ainda não? O que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br. Lá, para acessar a página do Espaço Jovem, basta basta você ir no menu Programação e logo depois no submenu Espaço Jovem para ter acesso a todas as nossas notícias, informações, curiosidades, os áudios também de programas anteriores. Caso você tenha perdido um programa anterior, não tenha tido a condição de ouvi-lo quando ele foi ao ar, né? Tanto na exibição original como na reprise, você tem a oportunidade de, em tempo real, no caso, em qualquer lugar do mundo, no caso, a qualquer hora também, ouvir o programa sem nenhuma dificuldade. Então, acompanhe, visite a nossa página dentro do site da Rádio Rio de Janeiro, repetindo, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você clicar no menu Programação e no submenu Espaço Jovem. Mantenha contato, ok? Por falar em manter contato, Lízia, quem manteve contato com a gente recentemente? Olha, quem fez contato com a gente foi o seguinte, foi o Márcio Veloso por e-mail, Heraldo também mandou e-mail pra gente, Helena Soares, e-mail, e Luci Celeste também, todos por e-mail. E eu quero mandar beijo para todo esse pessoal. E isso, também, assim, tem um pessoal aqui também que eu gostaria de parabenizar, porque é mês de agosto, é aniversário. Então, sim, é o seguinte, é o aniversário aqui da gente aqui da rádio, é o Paulo César, né? O nosso Paulo César que fez aniversário, parabéns, Paulo César. Isso. É, quem mais? Dia 13 é o nosso Gilson Baense, lembra? Sim, da então, programação. Parabéns, Gilson. Melhoras pra você, tá? Valeu. Saúde, paz. Quero mandar também pro pessoal lá de Pilares, pra Mary de Pilares, pra Vera Maria de Pilares, Olinda, amiga também de Pilares. Sim. Só gente de Pilares, né? É porque eles disseram que escuta o programa, então claro, eu não posso deixar de dar beijo pra esse povo ouvintes, todo, né? Ouvintes fiéis. Não é? Então, mandar pro Ivan, nosso Ivan aqui também, que diz que escuta nosso programa, claro, não acredita? Perfeito. Operador também. Isso, beijo pra vocês todos, gente. Maravilha, parabéns também a todos os aniversariantes é do isso. dia de hoje e desta semana também. Tá, pra mim é a professora Arminda, eu esqueci. Ah, beijo, por favor. Arminda. Valeu, gente. Quiz. Bom, voltamos aqui com o nosso quiz. Eu vou repetir para você. É, qual o nome do primeiro e mais famoso livro ditado pelo espírito de André Luiz ao médium Francisco Cândido Xavier? A opção A, E a Vida Continua. Opção B, Ação e Reação. Ou opção C, Nosso Lar. Tchan, tchan, tchan, tchan. Tá difícil, Marcos? Pois é, bom... É, quem vai dizer são os ouvintes. Tá, mas acho que não, né? Pois é, enfim, vamos aguardar as respostas. É, uma pesquisinha básica, você, dá pra chegar lá. Você, ouvinte, responda a alternativa que considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 12 de agosto, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. O telefone é 33966969, 33966969. Ou então até a próxima segunda-feira, dia 16 de agosto, você envia uma mensagem pra gente através da nossa página dentro do site da emissora da fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai no menu Programação, no submenu Espaço Jovem, e aí ao acessar a página do programa, clica na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem e deixa lá a sua mensagem. Ou então você pode enviá-la pra gente através do nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. Corre lá, porque aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar cada um, né? Da revista Reformador, publicada pela Federação Espírita Brasileira, e Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Não esqueça, corre lá que pois tá acabando o prazo. Todo mundo participando, hein? Muito. E estamos de volta com o Paulo Obaica, ele que é trabalhador da Associação Espírita Obreiros do Bem e também do Núcleo Espírita Universitário do Rio de Janeiro, o NEU-RJ. Lá no Obreiros, o Paulo é diretor doutrinário de obras sociais da instituição que mantém, inclusive, o Hospital Pedro de Alcântara. E no NEU-RJ, o Paulo também é representante do núcleo junto ao Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, o CERJ. Paulo, como a gente sempre faz nessa volta do intervalo, fique à vontade para fornecer os contatos tanto do Obreiros como do UNEU RJ. Você, no UNEU, mais especificamente, atua no Fundão, não é isso? Isso. Nós temos duas reuniões semanais no Fundão, às terças e quintas-feiras, de 12 às 13 horas, no Centro de Ciências da Saúde. Sim. Na sala D2SS, quer dizer, subsolo. Sim, tá? Lá na cidade universitária na cidade da UFRJ. E lá na Associação Espírito Obreiros do Bem, nós temos a reunião da juventude, domingos, às 10 horas da manhã. Perfeito. Qual é o endereço do Obreiros? É Santa Alexandrina, 667 Rio Comprido. Certo. E em ambos é só chegar? Ambos é só chegar. Muito bem-vindos. Aliás, até uma dúvida. O pessoal do UNEU está aberto a não universitários ou é algo restrito mesmo a quem faz parte da comunidade acadêmica? Nós temos assim algumas características que às vezes transcendem a comunidade universitária. Sim. As reuniões do Hospital Universitário, por exemplo, que realiza às quartas-feiras, antigamente elas realizavam numa capela católica, era uma capela ecumênica. Então as pessoas que chegavam, viam uma reunião espírita, não entendiam nada, mas nós trabalhávamos o Evangelho segundo o Espiritismo, elas entravam e gostavam, depois procuravam até centros espíritas para frequentar. Então é aberto a todos, com certeza. É bem-vindo, doutor. Bem-vindos. Agora, você estava dizendo, Paulo, de um evento importante do UNEU, né, nas próximas semanas, qual é? No dia 4 de setembro, lá no CERJ, na Rua dos Inválidos, vai acontecer o Fórum de Ciência Espírita, conjuntamente com o Encontro Estadual da Mediunidade, Sim. Vai começar às 8h30 da manhã, lá no CERJ, e vão ser abordados vários temas, porque vai ser colocado o seguinte... o Espiritismo à luz da ciência. Então, vamos abordar as transcomunicações, vamos abordar estado de quase-morte, né? A grândula pineal em mediunidade. Vários não temas, não deixem de comparecer, só 200 inscrições, corram. Nossa. Vale a pena. Maravilha. Organizado pelo Núcleo Espírito Universitário Rio de Janeiro. Perfeito. Junto com o CERJ. Lise, você esteve lá no Ingeob. Pois. E você conseguiu recolher várias perguntas lá, né? Você, pois é. A Márcia também? Isso, eu e Márcia estivemos lá, participamos o dia todo, comidinha boa, muita gente. Um clima bastante fraterno. Super familiar. Então, isso muito é familiar. Então, assim, lá a gente abusou, assim, né, participando de tudo. E aproveitamos, né, do Paulo também. Tá, e trouxemos certo. Também algumas perguntinhas dos jovens que vão participar com a gente aqui de Viva Voz. Isso. Eu achei muito legal. Vamos ver? Então a primeira pergunta? Vamos lá. Meu nome é André Luiz, tenho 30 anos e sou do Grupo Espírita André Luiz, na Tijuca. Muitos, hoje em dia, estão enfocando muito a questão de 2012, por causa das profecias maias que indicam o fim da nossa civilização a partir dessa data. Gostaria de saber qual a visão do Espiritismo sobre esse assunto. Realmente acontecerá alguma catástrofe incrível em 2012? Meu querido André Luiz, olha só. Jesus, quando indagado sobre o fim dos tempos, ele nos disse que isso só o Pai poderia dizer, né? A gente lembra que sempre, final de milênios, sempre tem aquelas ondas, aquela onda que o mundo vai acabar, e sempre colocam datas. Isso é muito complicado. Eu andei lendo esses códices maias e vi que ele vai até 2012, de repente, porque ou o autor desencarnou ou não acharam os códices daí por diante. Mas não tem nada de concreto. Nós já vimos esse filme há muito tempo. Mas o que a doutrina espírita nos diz, nos traz com relação a isso? Em capítulos de obras póstumas, como A Nova Geração e A Regeneração da Humanidade, ela nos esclarece muito bem sobre as transformações que já estão ocorrendo no nosso planeta. Em Regeneração da Humanidade, nós lemos: precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos como outrora. Aproximam-se os tempos. Agora dizemos: os tempos são chegados. Mas sim, não suponhais que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio, não, nem a um novo cataclisma, nem a um revolvimento geral. E aí eles colocam: não sentis como um vento sopra sobre a terra e agita todos os espíritos? O que se prepara não é, pois, o fim de um mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se esboroa. São as transformações, né, internas dentro de cada um. Perfeitamente. Maravilha. Próxima pergunta. Meu nome é Alfredo Moreira, tenho 42 anos, sou da Casa Espírita Casa de Jesus no Benfica. Eu gostaria de saber se todas as religiões têm como objetivo a consolação humana, por que a doutrina espírita é o consolador prometido? Meu querido Alfredo, olha só, nós temos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. E nós temos essas indicações. Mas a nossa visão de todos nós da doutrina espírita como um consolador prometido, porque ela é uma doutrina lógica, racional, ela nos traz a ideia daquele Deus, né, que Jesus nos trazia, o Pai amoroso, misericordioso, né, bom, que nos envolve, um Deus justo. E ela nos coloca que nós, como espíritos imortais, se nós caímos, se nós falhamos, nós sempre temos oportunidade, através de outras e outras vidas, de reparar o erro que nós cometemos. Claro. Que é justiça melhor do que isso? Tem a lei de causa e efeito. E as consolações que ela nos traz é com relação a gente encontrar ou comunicar com os nossos entes queridos desencarnados. Sim. Olha só. E nos coloca numa situação que não existem penas eternas. Imagine se nós formos merecedores do céu e se nós atingirmos o céu dessas religiões dogmáticas e soubéssemos que algum parente nosso está nas regiões infernais. Que céu seria esse para nós? Como é que nós poderíamos ser felizes nessas bem-aventuranças celestiais? É verdade. Né? Nessa condição, né? Nessa condição. Imaginem o fogo eterno, né? Aquelas penas eternas. E o Espiritismo, ele apaga toda essa visão, né, que nós tínhamos dessas religiões dogmáticas. E nos coloca que nós podemos comunicar, sim, com os nossos entes queridos, nós podemos vê-los desencarnados, nós podemos receber as mensagens deles através de médiuns, etc, etc. Com certeza. Próxima pergunta. Meu nome é André, eu tenho 12 anos e sou do Centro Espírita Regeneração. E a minha pergunta é se no plano espiritual tem dia e noite. Olha só. As obras de André Luiz, principalmente, eles nos colocam nessas colônias próximas da Terra que nós temos muito dia e noite, sim. Inclusive André Luiz, de maneiras poéticas, no livro No Mundo Maior, ele nos faz assim, uma descrição de uma noite enluarada, que é uma coisa maravilhosa, né? O plenilúnio, imagina, a gente até pensa nas noites enluaradas dos nossos sertões, dos nossos campos, e ele nos mostra realmente o dia, como o sol é importante, como energiza, ilumina, não é? Com certeza, nessas colônias mais próximas, que seguem o horário do nosso planeta, tem de noite, sim. Uma coisa interessante, que eu estava até comentando com uma colega minha, eu falei assim, lá também a gente come. Ela, como? Como é lá? Como é que os espíritos... Não, né? André Luiz relata isso. Eu li o nosso suco, lá. Né? Depois tem a água, dependendo do grau evolutivo de cada um de nós. Aquele caldo energético, né? Caldinho. Caldinho. Famoso caldinho. Vamos fazer de tudo para chegar lá, né? Pois é. Não, e também para não precisar dessas coisas, né? Porque isso também ainda é, né? Não, é só uma característica... Fluidos, né? Exato, não, né? Eu digo de um assim. Um certo atraso. Não, assim. Mas pelo menos chega no nosso lar, não, tá bom. Exato, é isso que eu queria dizer. Porque, sim, se lá ainda não é totalmente adiantado, que pelo menos eu consiga um cantinho ali para me preparar para, né, áreas mais, né, mais elevadas. Agora, em planos mais elevados, superiores, é claro que esse isso já não é mais necessidade. Já não é mais necessidade. Mas enquanto isso, vamos ficando no nosso lar. O horário, inclusive, não é esse. Né? Pois um dos mais elevados. Não, mas minha filha, se eu chegar lá, tô bem. Vamos então à próxima pergunta. Meu nome é Igor Diogo, tenho 15 anos, sou do Centro Espírita Regeneração e eu gostaria de saber, em uma situação de perigo, se a vida é o nosso bem mais precioso, o que nos cabe fazer para defendê-la se sermos condenados pelos nossos atos? Ô Igor, eu vou te responder com as questões 748 do Livro dos Espíritos, 749. A 748, Kardec pergunta o plano espiritual. Em caso de legítima defesa, excusa Deus o assassínio? Olha que interessante. A resposta do plano espiritual. Só a necessidade o pode excusar. Né? Mas desde que o agredido possa preservar a sua vida, sem atentar contra de seu agressor, deve fazê-lo. E a 749, a pergunta: tem um homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Né? Aquela situação de confronto. Né? Que ele está ali para brigar. Está aí para brigar. A resposta do plano espiritual: não quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. A gente vê, eu lembro da época da Guerra do Vietnã, né, onde eclodiu movimentos contra essa guerra. Sim. Inclusive, várias e várias personalidades americanas, a gente lembra Muhammad Ali, que era o campeão de boxe, ele se recusou a ir para a guerra. É. Perdeu o título, foi, né, colocado no ostracismo, mas não foi. Mas quando nós formos, se for o caso, a questão 749 nos responde essas indagações. É, quer dizer, você vá para cumprir um dever, mas você não precisa ser ruim, né? Ou seja, o seu chefe mandou, né? Você vai ter que fazer, mas você não precisa, não é, né, ultrapassar, né, os seus limites. Maravilha, então. E queremos aqui agradecer ao Paulo Baica, ele que é trabalhador da Associação Espírita Obreiros do Bem e também do Núcleo Espírita Universitário do Rio de Janeiro. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Algum recado final para quem nos ouve? Ah, eu que agradeço. Muito importante participar aqui desse encontro com vocês e que atinge tantos e tantos jovens e menos jovens. Isso. Então, nosso agradecimento. Muito idades. Obrigado pela oportunidade. Bom, Paulo, como sempre, você indicaria assim, que obra, né, para que as pessoas consultem tudo isso que você falou? Eu me baseei muito na codificação. Uhum. Né? Obras póstumas, a Gênese, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Joana de Ângeles, né? E essas obras que eu indico. Tá. André Luiz. Ah. Desculpa, estava esquecendo André Luiz. Muito André Luiz. Sem dúvida. Então, agradecemos a sua participação, volte sempre. Isso, e até o nosso próximo certeza. Encontro. Muito obrigado. Tá certo. Conversamos então com Paulo Obaica, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Bom, estamos aqui de volta para falar o quê, Marquinhos? Quem ganhou o brinde da semana passada e, claro, antes disso, qual é a resposta certa da nossa pergunta de semana passada? Então, olha só, voltando um pedacinho, falando o seguinte, voltando um pedacinho à pergunta. A famosa série de obras ditada pelo espírito de André Luiz, ela é composta por quantos livros? 16 livros, 13 livros, 20 livros, né? E aí, Lise? Bom, a resposta correta, 16 livros é a resposta A, é a correta. E o nosso ganhador ou ganhadora? O nosso ganhador ou ganhadora, que eu te digo aqui que de pronto, que é um menino. Sim. É o Cláudio Coutinho, Quintino, Rio de Janeiro. Parabéns, Cláudio. Parabéns, garoto, participando mais. Viu? Valeu. Cláudio, você irá ganhar, como brinde do Espaço Jovem, um exemplar do livro Confissões de um Jovem Espírita, de José Carlos Leal, uma publicação da editora JEP, e também um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Você tem um prazo de 10 dias corridos, começando a contar a partir da próxima sexta-feira, dia 6 de agosto, para retirar os seus brindes aqui na rádio, sempre no horário comercial entre 8 e 17 horas. Se você estiver aqui em dias úteis, é só procurar o departamento de produção da emissora. Caso você venha aqui no final de semana, é só procurar diretamente a portaria da rádio, ok? Bem... Parabéns, Cláudio. Fica aqui o estímulo para todo mundo, né, Lízia? Exatamente. Venha aqui quando vier pegar seu brinde, venha, tome um cafezinho, visite a gente e não deixe de participar. Valeu! Espaço Jovem. Passou Passou rápido, né, Lise? Muito rápido, Marcos. Aqui pra gente foi um segundo. Com certeza. E... final de mais um Espaço Jovem. Mas antes, você tem um recado rapidinho? Eu tenho um recadinho, sim. Olha só, é só pra... né, semana passada a gente falou só dos pais, né? Dos pais, mas a gente também não mencionou as mães que fazem papel de pai e vice-versa. Então, que vocês... que vocês não se sintam incluídos. A gente fica aqui nosso carinho e admiração também. Um grande abraço e a nossa admiração pra todo mundo. Pra todo mundo. Quem quiser contribuir com versinhos e frases, está aberto ainda, né? E deixar... aguardamos. Isso. E quero também deixar aquele recadinho para que as pessoas não descuidem, porque nos noticiários estão dizendo que vem aí uma epidemia braba de dengue. É todo mundo de olho. Isso, nos seus quintais. Nos seus quintais, não deixe nenhum lixo, latinha com água, poça d'água, enfim. Esse é o nosso recadinho. Com certeza. Todo mundo de olho para evitar, isso, né? Beijo. A incidência de dengue no próximo verão. Com certeza. Beijo para vocês. Até semana que vem, né? E fiquem com Deus. Isso. Encontro marcado na próxima quinta-feira, às 2 da tarde. Com reprise no domingo também, às 2 da tarde. E, Lise, aqueles que quiserem entrar em contato conosco, como podem fazer? Bom, nós temos aqui o nosso e-mail do Espaço Jovem, né? Que é o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Ou então pelo nosso site, que tal? É o www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você deixa seu nome, de onde você está falando, sua idade, se quiser, né? E contribua, né, com as suas participações aí, geral. E aqui, nesse final, quero mandar um grande abraço para o nosso novo produtor, o Gustavo Rezende, que entra também, passa a fazer parte agora da equipe de produção do Espaço Jovem. Gustavo, seja muito bem-vindo, muito trabalho pela frente. É isso, ele está aqui quietinho, não pode falar nada. Vai se preparando. Ele está só vendo o que vem aqui, que vem depois. Pois é. Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lise Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, Pablo Luiz. Tchau, galera. Até semana que vem. Beijo para todos e até semana que vem. Fiquem com Deus. E mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem, um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.